can't stop stepping out of line. Can't stop shaking and you can't stop crying. And you're out of time, no time at all. Sérgio Nas Horas, edição de quarta-feira, antenas da Rádio Comercial, edição de quarta, a integrar rubricas fixas logo mais tarde, depois da uma, aliás, 1h40, a primeira delas com a viagem Downtown, onde acompanhamos esta semana outra vez Legendary Tigerman, ou The Legendary Tigerman, e excertos do novo álbum Masquerade. Depois das duas, há Debaixo da Língua, há também Tratamento na Colher de Country, isso ainda mais tarde, 2h40. Espere até lá e vai ver o que vai ouvir. Mark Keller, No Time At All. David Byrne. a discotheque, and now my bags are down and packed for traveling. Looking at happiness, keeping my flavor fresh. Nobody knows, I guess, how far I'll go. I know, so I'm leaving at 6 o'clock, meeting a parking lot, Harriet Hendershot, sunglasses on. She waits by this glass and concrete and stone. It is just a house, not a home. Skin that covers me from head to toe, except a couple tiny holes and openings where the city's blowing in and out. And this is what it's all about. Delightfully, everything's possible when you're an animal. Not inconceivable how things can change. I know, so I'm putting on aftershave. Nothing is out of place, gonna be on my way. Try to pretend it's not. Mais uma tripla hora, António Sérgio, na comercial edição de quarta-feira até às 3. A TVI vai surpreender Portugal com mais uma grande produção. Com um elenco de luxo, Tempo de Viver é a nova novela da noite, onde amor e ambição, poder e sedução, verdade e mentira se conjugam em histórias de vidas sem limites. Não perca Tempo de Viver, estreia domingo na TVI. Música e não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Wake up, you sleeping hands are coming crawling. The last on the road, be first to be heard. And tell me a joke, and I will love you. Pour me a drink and I'm yours. Who can lie to anyone who's ever felt sure of a real life romance? There's no big cause surrounding. Time to show me your scars. was in a suitcase on my way back home to you. There's a lot of it. I keep on talking to myself. God, can you hear me? There's no beaten calls surrounding me now. Fase inicial da tripla hora de quarta-feira, António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Foi Which Way to Happy para os Magic Numbers e rapidamente inscrição na ANN, na agenda dos nomes novos, para os Shaq. Shaq com Working Family, The Yards, Fireflies. don't think about you. You left your mark on me. It's permanent, a tattoo. Pierce the skin and the blood runs through. Watch the water boil and I listen. Turn off the television. Lucinda Williams, do já velho álbum Cowheels on the Gravel Roads, Riding in Time, aliás, Riding in Time, e o título do tema mesmo, Cowheels, Lucinda Williams. Sitting in the kitchen, a house and bacon, Loretta singing on the radio. Somebody somewhere on nothing's where I left it before. Saddle keys and a dusty suitcase, car wheels on a gravel road. There goes the screen door slamming shut. You better do what you're told. When I get back, this room better be picked up. Car wheels on a gravel road. Car wheels on a gravel road. Car wheels on a gravel road. Low hum of voices in the front seat. Stories nobody knows. Got folks in Jackson, we're going to Noite Dentro, o António Sérgio nas horas, a edição de quarta-feira até às três, Riding Time e Cowwheels on the Gravel Road, título tema para um álbum já velhinho de Lucinda Williams, Laurie Anderson, Rumba Club. The bloody moon is out tonight, cast its light on the Rumba Club. Places packed, smoke fills the air. People dancing everywhere. Looks like the whole town's here. Broken records skitter to the beat. Everybody keen and over in the heat at the Rumba Club. Little girl at the microphone, she's standing all alone, she's singing. Some call me beauty, some call me pain, she's singing. Sugar flight, sugar buns, why don't you love me like I want to be loved? Say to myself, uh-oh, it's another big night. dressed as a cat. Two French girls with Mexican hats. Never knew you could dance like that. Smoke was whirling, a huge shout, and that was when the fire broke out. I say, oh, another fire. Mom and Dad, the square dance outfits they used to have. They're singing, shoot fly, sugar bones. Why don't you love me like I want to be loved? I'm on a stage playing an old wooden violin. That's the part where the police came. Toca Animar em Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António 96.1. A Rádio Comercial apresenta Delfins ao vivo. Digressão.

terça a sábado, antenas da Rádio Comercial, e entre meia-noite e as três, António Sérgio, nas horas. Olá. Neste caso, ao último e homónimo álbum dos Pearl Jam, títulos Parachutes e este Seventh Hand. guilty clear. Thank you. Jamie para completar as iniciais desta hora. Band of Horses, The Funeral. Rádio Comercial 03, terça a sábado, do António Sérgio, nas horas por aqui. Quem jantou com a bruxa má e não ficou com azia, então pode arriscar. Venha tomar connosco um banho de luar na madrugada de sábado. Na Rádio Comercial é tempo para a fala da tribo. O verão está a chegar e os morangos vão para a praia. Sol, areia, biquínis, pranchas e muita música. Nada falta neste verão. A praia é uma, mas as ondas são diferentes. Não percas a nova série de verão dos Morangos com Açúcar. Vai de férias com os morangos na TVI. Rádio Comercial. O ambiente é típico e é assim que se deve ouvir essa música, o célebre, mítico Festival Lamacento Britânico de Glastonbury. O álbum chama-se apropriadamente Glastonbury Jukebox. Can't take my mind off you. I can't take my mind off you. I can't take my mind. Um misto de Creep, dos Radiohead e The Blower's Daughter, do próprio Damon Rice, ao vivo em Glastonbury 2004, tal como também a entrega seguinte dos Wilco. Irresistible when you get out. Isn't it sad? I'm immune. I thought it was cute for you to kiss my purple black eye. And even though I caught it from you, I still think we're serious. At least that's what you said. Glastonbury Memórias, tanto de 2004 com Damien Rice e os Wilco, como já a seguir num registro muito interessante, porque feito 10 anos atrás, Glastonbury Lamacenta, como sempre, ou Lamacento, como sempre, 1994, nesta altura, ou já a seguir, com o tema de Chime, assinado Orbital. durante alguns minutos por aqui na noite dentro da Rádio Comercial foi o recriar do ambiente do Festival Veraniego de Glastonbury através do som de Damien Rice, Wilco e noutra época, século passado mesmo, os Orbital. Terça a sábado, Noites da Comercial. António Sérgio, nas horas. Olá, o meu nome é Wanda Miranda e venho aqui convidá-lo a fazer como eu e a mudar de sexo. De segunda a sexta, venha pensar como o sexo oposto. Se a operação correr bem, vai poder ver a vida de uma maneira diferente. Mudança de sexo. Carla, a nossa operação não correu bem. Você não chegou a ser Carlos. As minhas são preguiçosas. Também. E é por estas e por outras que dá jeito de ter um homem em casa. Exatamente. Mudança de sexo. Rápida, indolor e muito divertida. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, com Wanda Miranda. Unexpected ways, not hearing a word that you said over 20 minutes. On occasion, I'd grunt and give you a knowing stare, focused on what I hope is a pivotal moment. I went to the other house. I got the key from the guard and I let myself in. I knocked on the door twice and rang once. Could you watch this for me until I've returned? All smiles and mariachi, they're playing the dating game theme. We order some cheese dip, a tea, and two light beers. I feel I should be talking rather saying something instead of nodding and eating most of the chips. My confidence is returning. I'm relating and remarking in an improved fashion, so much that I decide to stop on my way home. So much that I decide to stop for donuts on the drive home. to the last house on the list. I was relieved to find my services no longer required. They were no longer required. I was relieved to find my services no longer required. Daqui a pouco há a viagem downtown, entretanto os Lamp Shops, aliás Lamp Shop, All Smiles and Mariachi e também Calexico com um título do último álbum, neste caso o tema Cruel. Never found torturous ways, whisper from the grave, slow spun song of distortion, bitter, bitter mouth, spittling. Seeds of doubt. Rádio Comercial. Toca aí mais. Gosto de vir trabalhar alegre e gosto de dormir embora feliz. Toca Animar. Rádio Comercial Toca Animar. Em Oliveira das Mães e São João da Madeira, 97.7. Let's go downtown. Viagens downtown, The Legendary Tiger Man e o último Masquerade.

versão para os bypass debaixo da língua. Nouvelle Vague, Banda Par, álbum de versões, neste caso de Killing Moon e Ever Fallen in Love, respectivamente para Echo and the Bunnymen e os Buzzcocks. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Rubricas fixas hoje, apenas mais uma, cerca das 2h40, à colher de Country, onde acompanhamos Graham Parsons. Amanhã sim, mais uma outra, o Santuário, cerca das 2h20, e logo com a recuperação de dois álbuns, Hawks and Doves e Reactor, de Neil Young. Editors. Dark in somehow, I feel the winter more now, more now. Something's too I am worried about you. Once you've gone, girl, you can't come back. I am worried about you. Editors entre as soltas do que é já material para a última hora de Noite Dentro, Rádio Comercial, a edição de quarta-feira, António Sérgio. Nas horas foram os editors Let Your Good Heart Lead You Home e uma surpresa, ou pelo menos uma variante entre material muito novo e material muito, muito velho. Fairport Convention, Sandy Denny, Crazy Man Michael. Thank you. atualização para os Fairport Convention, Crazy Man Michael, bem mais recente, do novo Keep Breathing, do Rudy Gallen. É a Rádio Comercial, Noite Dentro, edição de quarta-feira, António Sérgio, nas horas. Boa noite. Toca Animar. Toca Animar. Fico muito bem disposto. É um espetáculo. Tem tudo a ver comigo. Alegre e bem disposto. Rádio Comercial Toca Animar. Toca Animar. Rádio Comercial Toca Animar. Em Passos de Ferreira e Paredes 97.7. É já a última meia hora da tripla de quarta-feira nas antenas da Rádio Comercial Noite Dentro com António Sérgio. Mais daqui a pouco, escassos 6, 7, 8 minutos, mais uma colher de country para que o tratamento se cumpra. Do álbum Michigan, Greetings from Michigan, the Great Lake State, Sufjan Stevens.

and silver shoes. My mind was young until she grew. My secret thoughts known only by few. It was a dream much too real to be leaned against too long. All the time I think she knew. Her words still dance inside. Her comb still lies beside my bed, and the sun comes up without her. It just doesn't know she's gone. Oh, but I a colher de country para tratamento ao longo deste mês de junho, 2h40 nas horas de António Sérgio. É Graham Parsons, terceiro tour de Grievous Angel, I Can't Dance, Brass Buttons e $1,000 Wedding. when he saw the traces of old lies still on their faces. So why don't someone here just spike his drink? Why don't you do him in some old way? Supposed to be a funeral. It's been a bad, bad day. Quarta-feira nas antenas da Rádio Comercial. É o adeus de António Sérgio com a ajuda de Johnny Mitchell. Amelia. Tchau. When I spotted six dead planes, leaving six white paper trails across the bleak terrain, like the hexagram of the heavens, like the strings of my guitar. Amelia, it was just a false alarm. The drone of flying engines is a song so wild and blue. It scrambles time and seasons if it gets through to you. Then your life becomes a travelogue full of picture postcard charms. Just a false alarm. People will tell you where they've gone. They'll tell you where to go, but till you get there yourself, you never really know. And where some have found the paradise, others just come to hide. Amelia, it was just a false alarm. was here tonight. It's so hard to obey the sad request of me to kindly stay away. So this is how I hide the hurt, as the road leads cursed and charmed. I tell Amelia it was just a false alarm. She was swallowed by the sky or by the sea. Like me, she had a dream to fly. Like Icarus ascending on beautiful, foolish eyes. Amelia, it was just false alarm. Maybe I've never really loved. I guess that is the truth. I've spent my whole life in clouds at icy altitudes, and looking down on everything, I crashed into his arms. Amelia, it was just a false alarm. I pulled into the Cactus Tree Motel to shower off the dust, and I slept on the strange pillows of my wanderlust. I dreamed of 747s over geometric piles. Dreams, and false alarms. Trabalhar com alguns bancos é como desfolhar mal queres. No Milênio BCP, queremos bem aos clientes frequentes. Damos-lhe dois cartões de crédito, dois de débito, transferências para familiares, assistência médica em casa e manutenção da conta. Por apenas 6 euros por mês. Poupe dinheiro à sua família e seja cliente frequente do Milênio BCP. Confie no banco que lhe quer bem. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Sujeito em gosto seu. O mundo gira sempre. A vida acontece todos os dias. A economia não tira férias, nem feriados. Por isso, o Diário Económico agora sai também aos feriados. Não perca as edições de terça-feira, 13 e quinta-feira, 15 de junho. Diário Económico. Nas bancas, agora aos feriados. Eu sou o oposto da minha mãe. Ela é baixinha, eu tenho 1,80m. Ela mora em São Paulo e agora mora em Lisboa. Ela adora novela, eu nem assisto televisão. Ela gosta de samba, eu de jazz. Mesmo assim, temos o Bezinho.